programa seguir contém doses cavalares de ironia e sarcasmo, não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Estamos começando aqui mais um QN News Science. Hoje, uma quinta-feira, dia 21 de março de 2019. E a notícia dessa vez, Gregório? Olha só, parece que Nova York acaba de entrar por água abaixo. Vou explicar isso durante a notícia. A Nova Atlântida? Talvez. Sem quase certeza. Se vocês não fizeram a parada direito, vai ser um. É, a Atlântida... Como é que seria essa Atlântida? Porque a Atlântida original é toda espiritual. Essa aí é do que é culto ao quê? O espírito do capital, né, mano? Que é o melhor espírito, pra quem não sabe. O espectro do capital ronda o continente americano? Que continente americano? Eu tô falando que roda o mundo. Ô, louco! Continente americano. Fraco. O moleque chegou e falou, mano, então, meu nome é Bernardo. Eu sou o Gregório. E este é o QN News Science. Olha só. Está no ar mais um QN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. O prefeito da cidade de Nova York, Bill de Blasio, anunciou nesta quinta-feira um enorme esforço de infraestrutura focada no clima. Na verdade, vocês vão ver que não é focado no clima porra nenhuma. Só pra solucionar uma parada que o clima não... Vocês vão ver. Não vai resolver nada no clima. Entendi. Pedindo um projeto que poderia, entre outras coisas, estender a parte inferior de Manhattan até o East River e custar até 10 bilhões. O aumento do nível do mar devido a mudanças climáticas tem sido motivo de preocupação para a cidade de Nova York. Segundo a pesquisa Resiliência Costeira da Baixa Manhattan, divulgada hoje, 37% da Baixa Manhattan estará em risco de tempestades até 2050. Porra. Até 2100, o nível do mar pode subir até 1,82 metros, dizem os cientistas. Não discutimos o aquecimento global na cidade de Nova York. Não mais. Escreveu. Aí vocês estão vendo, né? Porque a solução do clima é porque eles não discutem mais, tá ligado? Então, exatamente, a gente para de discutir. Eles deixam a parada. E a gente aceita as consequências. É, mas é exatamente isso. Eles aceitaram e falaram: a única solução é a gente fazer um banco de terra gigante aqui pra poder, caso comece a subir, né? Não sobe tanto. Bom. Faz um barco. Cidade flutuante. Escreveu de Blasio em um post na New York Magazine. A única questão é onde construir as barreiras para nos proteger do aumento do nível do mar e inevitável próxima tempestade. E com que rapidez podemos construí-las. O plano também inclui mais projetos que custam cerca de $500 milhões, e o que incluiria medidas de resiliência, como elevar parques e construir barreiras de inundação removíveis na parte baixa de Manhattan, que podem ser usadas quando uma tempestade se aproxima. No entanto, essa estratégia não funcionará para o Financial District e o South Street Seaport. Esses bairros estão na ponta da ilha e, de acordo com Blasio, estão tão lotados que não é possível construir proteção contra inundação na terra existente. Em vez disso, a cidade gostaria de desenvolver aproximadamente mais 2 blocos de terra, ou cerca de 500 pés, no East River. É o East River. No Rio do Leste. Rio do Leste. Este rio... É este rio aqui. Injusto. A nova terra será maior do que a costa atual, protegendo os bairros de tempestades futuras e as marés mais altas que ameaçarão sua sobrevivência nas próximas décadas. Escreveu de Blasio. Vamos parar de evitar a guerra nuclear e vamos fazer bunker. Não é o jeito, né? Porque parar de poluir não pode, né? Porque senão Nova York para, né? Jamais. O novo desenvolvimento será o mais recente dos esforços da cidade para se proteger da mudança climática. Eles estão fazendo exatamente igual Blade Runner, cara. Eles estão construindo um bunker gigante de areia para proteger a cidade. E você achando que era distópico. Mano, é pura... 100% real. É utopia isso. É maravilhoso, incrível. Como é que pode ser distópico? Mano, é lindo. Eu não tô brincando, mano. Quem viu o Blade Runner 2049... Agora entende, cara, minha 2050 a parada. Quem viu, entende o que é aquela parada agora. Não faz sentido. Não é nem 2050, mano, é amanhã essa porra. É igual eu tava andando ali, né? Subindo aqui na. Uma rua aqui pra chegar na. Eu não vou falar onde eu tava. Olha que já ia falar endereço aqui. É, pois é, eu tô, vou cancelar. Eu tava subindo uma rua aqui, tal, pra chegar num edifício grande, gigante. E tava vendo banca de revista. Um edifício bem grande. E tava na banca de revista, não vende nenhuma revista. Vende o quê? Fone de ouvido, capinha de celular, películas e aparelhos pra TV. Eu fiquei impressionado, cara. Ninguém lê revista, mano. Ninguém lê nada mesmo. Ninguém lê revista, ninguém lê jornal. Tem que mudar, mas tem que mudar o nome de tem que mudar o nome pra... Como é que... É, em vez de banca de revista, é banca de capinha, mano. Mano, caramba. Impressionante. As bancas estão virando mini Oiapoques. Exatamente. Aqui em vez de Oiapoque, aqui é um shopping popular, né? Um shopping popular aqui de Belo Horizonte. Onde eles vendem tecnologias chinesas. Popular. Um preço bem... Acessível aos populares? Não acessível. Não é acessível, cara. Eles vendem as paradas mó cara, mó fodida. É que você tá olhando, você tá olhando as lojas ruins do Oiapoque. O Oiapoque tem loja boa, tem loja ruim. E tem a máfia chinesa que controla o Oiapoque. As que tem chineses vendendo são boas. A máfia chinesa controla o Oiapoque, isso aí. Eu lembro quando o Oiapoque não tinha chinês. Quando eu cheguei lá e vi o tanto de chinês, eu falei, meu Deus, virou São Paulo. Virou São Paulo. Mas feliz ao mesmo tempo, porque chinês vende bem melhor do que os brasileiros. O brasileiro é muito safado. Você só não entende o que ele fala, às vezes, né, mano? Tem um sotaque fodido. Não precisa entender nada, não. Você aponta, fala esse aqui, ele fala, tanã, não sei o que, e fala o dinheiro. Ele fala, R$5. E, beleza. Não, R$5. Fechou. Mas, aí, o que você pegou aí, então, era chinês. Meio zoado aí. O chinês da... É o chinês popular, mano. É o chinês do povo. Bom. Mas eu realmente fiquei impressionado, porque há um certo tempo atrás a época não tinha chinês. Não tinha. Entendi. E aí chegaram invadindo tudo mesmo. Banco de revista virando venda de equipamento eletrônico. Cara, você foi muito longe do top. Não, como eu fui longe, cara? A gente tá falando de mudanças climáticas, construção de bancos, futuro distópico. 100% como um sócio encaixando. Bom, outras iniciativas incluem um paredão de 5 mil. O paredão também. Você lembra do paredão no Blade Runner 2049? Você se lembra, não se lembra? Eu lembro. Pois é. De 5 milhas ao redor de Staten Island e dunas de areia ao redor de Rockaways. E esta não é a primeira vez que Manhattan constrói terras para as águas que cercam. Ou propôs acrescentar mais. Ao longo dos últimos séculos, a cidade construiu-se e despejou um monte de terra no rio e no porto. Acaba com esse rio logo. Né? Até parece que usa só pra despejar esgoto. Não vai ser mais ilha só. Península. Pois é. Ainda não está claro de onde todos os fundos para esta última iniciativa de construção de terra virão. E o planejamento para o plano diretor de Distrito Financeiro e Resiliência Climática do Porto levará cerca de 2 anos. Grande plano diretor. Mas em seu enquanto de Belo Horizonte é só plano diretor de Belo Horizonte. Aqui tem todo um plano diretor de Distrito Financeiro e Resiliência Climática do Porto. Mas em seu artigo na New York Magazine, Blasio descreveu que parte do financiamento deve vir de grandes dólares federais. Isso é infraestrutura tão vital quanto estradas, trilhos e pontes. Eu acho que é mais importante, inclusive, porque você não quer que a cidade seja engolida por água. Eu quero. É segurança nacional, tão importante... Você faz o seguinte, você deixa que ela seja engolida por água, ao invés de investir em estradas, trilhos e pontes, você não investe em nenhum deles, não investe também no muro, né, que vai proteger da água, e começa a vender barco. Mano, vira um piscinão, mano. Muito melhor. É segurança nacional, tão importante para manter as pessoas seguras quanto qualquer equipamento militar. A preparação para as mudanças climáticas tem que ser uma prioridade nacional, apoiada por dezenas de bilhões em investimentos federais. Vidas estão em jogo, escreveu de Blasio. E aí, né? Futuro distópico. Blade Runner prevê o futuro de novo. Futuro top. E é isso, né? É só isso? É só o fim da humanidade mesmo? Só. Normal. É, só o fim do mundo mesmo. Já tá preparado. Eu tô esperando. Então esse programa vai ficando por aqui. E falou! Falou! Eu te vejo numa banca de tecnologia. Te vejo numa banca de revista.